Ecco. Radio West. Naquela manhã eu acordei tarde de bode, com tudo que sei, acendi uma vela, abri a janela e pasmei. Alguns edifícios explodiam, pessoas corriam, eu disse bom dia e ignorei. Telefonei pra um toque tenha qualquer e não tinha. Ninguém respondeu. Eu disse Deus, Nostradamus, forças do bem e da maldade, vudu, calamidade, juízo final. Então és tu. De repente, na minha frente, a esquadria de alumínio caiu, junto com vidro fumê. O que fazer? Tudo ruiu. Começou tudo a carcomer, gritei, ninguém ouviu, e olha que eu ainda fiz piscio. O dia ficou noite, o sol foi pro além, eu preciso de alguém. Vou até a cozinha, encontro Carlota, a cozinheira morta, diante do meu pé, Zé. Eu falei, eu gritei, eu implorei. Levanta, me serve um café, que o mundo Ecos, Radio West. Olá, muito bom dia para você, bom dia que está conectado aqui na Ecos Radio Web, transmitindo diretamente de seus estúdios aqui em São Paulo, Brasil. São Paulo cumpriu, meu amigo, nossa senhora, 12 graus agora, 8 horas e 4 minutos. 12 graus. Meu, você não sabe o que é levantar cedo aqui em São Paulo. Você não tem ideia. Não passa na sua cabeça. 12 graus a temperatura agora aqui. Está marcando os termômetros da Ecos Radio Web aqui em São Paulo, Brasil. Hoje, quinta-feira, 11 de maio de 2006. Outono no Brasil. Quer saber o tempo aqui? Então vamos lá. O que diz aqui do tempo? Vamos saber já. Ensolarado em São Paulo, temperatura 12 graus, umidade relativa do ar 94%, vento 337 graus com 5 quilômetros. Visibilidade 6,9 quilômetros. 1016 a pressão. A máxima de hoje deverá chegar aos 20 graus e a mínima 15. Nascer do sol, 6 horas 31 minutos. Pôr do sol, 17 horas e 34 minutos. Tá bom pra você? Então tá joia. Muito obrigado por estar conectado aqui na Ecos Radio Web. Está entrando no ar Manhã Ecos. Nosso programa de todos os dias, às 8 da manhã. Não é? Hoje pelo menos consegui chegar aqui às 8. Tô aqui, pra ser verdade, tô aqui desde as 3h45 da manhã. Né? Perdi o sono, peguei e vim aqui para a rádio preparar o programa de hoje, preparar a programação da Ecos, né? essa programação, que você participa através do nosso e-mail estudioecosradio@hotmail.com, tá certo? Aí você aproveita, pede a sua música e faz essa interação com a gente aqui tão necessária, né? Muito obrigado a você aí, seja no seu escritório, na sua casa, em qualquer lugar deste planeta ou de qualquer outro planeta onde a Ecos Radio Web foi conectada. Muito obrigado, hein? Ecos Radio Web em mais de 25 países ao redor deste mundo que é grande, tá? O astronauta olhou lá de cima e falou, é grande. Mas ao mesmo tempo ele é pequeno, pela força desta internet, né? Essa internet que invade aí o nosso mundo todo, né? E as principais notícias de hoje: Câmara inocenta 36 acusados de fraude. Cara, já foi mensalão, já foi não sei o que, já foi não sei o que, é bingo, é mensalão, é o diabo a quatro, e agora também é essa daqui, né? De... aquela operação sanguessuga, né? Das ambulâncias. Já pegou uma penca de gente. Opportunity afirma que foi perseguido por não pagar propina ao PT. Olha só, hein? Na CPI, Silvio Pereira volta atrás de acusações feitas em entrevista. Aliás, quem teve oportunidade de ver, está ali um caso psiquiátrico gravíssimo. Isso daqui também, olha. Tribunal de Contas da União vê indícios de irregularidade em ações tapa-buraco. Aquela tapa-buraco, depois a gente vai falar disso daí, aquele negócio das estradas, né? Que andaram dando uns tapas, não tapando buraco, tapas buraco, né? Que deram uns tapas nas estradas. Ano de eleição, meu amigo, vale tudo, né? Real valorizado faz competitividade retroceder 7 anos. Fórum discute transparência no jornalismo, só que na Folha de São Paulo. O presidente indica outra mulher para a vaga no Supremo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a ex-procuradora-geral de Minas Gerais, Carmen Lúcia Antunes Rocha, de 50 anos, para o Supremo Tribunal Federal. Dos 11 ministros do STF, este é o sexto nome indicado por Lula. Se aprovado pelo Senado, né, se ela for aprovada, a senhora Rocha ocupará a vaga aberta com a aposentadoria de Nelson Jobim e será a segunda mulher a se tornar ministra do STF. Ellen Grace, a primeira, é a atual presidente. Muito bem, a mulherada ocupando seu espaço aí, nada mais justo, nada mais digno, até inclusive como dizem alguns por aí, né, demorou. Estava na hora mesmo de ter a força feminina aí nos tribunais. Não só nos tribunais, como também, né, comandando essa nação. Por que não? Estava na hora da mulherada começar a se reunir aí, formar uma candidata. E tem, né, a Heloísa Helena do PSOL, né? Tá certo. Tá certo, a gente dá o maior apoio a isso aí tudo, né? E a gente, aqui tá uma foto... Simplesmente isso daqui é o que há, né? Antônio Garotinho com a mulher, a governadora Rosinha Matheus, deixa a sede do PMDB no Rio de Janeiro para ir ao hospital. Alimentação intravenosa encerra sua greve de fome. O nosso David Blaine, né? O ilusionista Antônio Garotinho, agora, não sei se ele parou a greve de fome, mas que ele foi para o hospital, ele foi. E agora vai papar por soro. Tem a foto dele aqui todo acabado. Parece até que saiu daquele aquário que estava em Nova York com o David Blaine dentro, né? Mergulhando. Com a cara acabada. Coitado. E ainda tá com uma camiseta no jornal, né? Uma camiseta preta com a bandeira brasileira escrito resistir é preciso. Pode deixar, seu garotinho, a gente resiste. Aliás, eu acho engraçado, né, esse negócio, ontem eu até falei isso, negócio de greve de fome, né, coisa bem engraçada, né, Tem tanta gente que passa fome se está fazendo greve. Será que eles querem sentir na pele o que é a má distribuição de renda, a falta de oportunidades de emprego? Será que é isso que eles estão querendo sentir na pele para depois consertar? Se for isso, é louvável, né? Agora, fazer greve de fome para protesto é ridículo. Ridículo. Ninguém fica eternamente sem comer, né? Ninguém fica. Bom, também tem uma coisa, eles vão entrar agora em campanha eleitoral, então eles estão fazendo essa greve de fome também para poder aguentar muita buchada de bode lá no Nordeste, né? Talvez seja por isso também, não sei. Pode ser, né? Pois tem um assunto aqui muito interessante, que exibidores pedem a Ancine para fixar tempo entre estreia de filme e chegada às locadoras. Nos bastidores já se discute até mesmo boicote a produções que reduzam essa janela, né? Que funciona assim, né? Sai o filme, são 3 ou 6 meses depois, não sei, preciso ler, vou ler junto com vocês depois aí para ver o que é. Aí você encontra esse filme que saiu no cinema, você vai encontrar numa locadora próxima à sua casa. Besteira esse negócio. Isso aí, na minha opinião, deveria ser simultâneo, né? Principalmente nas grandes cidades, né? Como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, as grandes cidades desse país aqui. Ninguém mais gosta de sair à noite para ir ao cinema, principalmente porque tem problema de segurança e tal, né? O cara gosta de ficar no conforto. Eu queria saber onde eles perdem nisso. Talvez as salas de cinema, claro, salas de cinema perdem, né? Perdem bastante com isso. Mas ganha aquele que gosta de filme, né? Gosta de assistir no aconchego do seu lar. Vamos falar sobre isso aí também. Isso é interessante, hein? Aqui na América do Sul continua ainda aquele negócio, né? O senhor presidente, o senhor tá inchado, hein? O senhor tá bem inchado hoje, senhor presidente. O que que houve? Não dormiu bem? O que que aconteceu? O banheiro, acontece o seguinte, isso é um problema de gases. Porque continua o problema de gases na América do Sul, né? Para você ter uma ideia, a esquerda chama Evo e Chaves, mas não a Lula. O Luiz Inácio Lula da Silva, que desembarca no final da tarde em Viena. Aliás, como voa, não? O tempo, estou falando do tempo. Não é mais o primeiro presidente que parecia de esquerda, uma espécie de precursor da suposta onda que se alastrou depois pela América Latina. Ao contrário, está fora da foto da cúpula alternativa ao encontro de governantes da União Europeia, América Latina, Caribe, motivo da viagem do presidente Lula. Para a cúpula alternativa foram convidados apenas os presidentes Hugo Chávez, da Venezuela, e Evo Morales, da Bolívia, além do chanceler cubano Felipe Ramón Pérez Roque. Fala um sábado e recebe um documento da cúpula alternativa. Isso é que estão dizendo, né? Foi uma decisão política do grupo que promove a cúpula alternativa. Deixaram o Lula de fora aí, hein? Que coisa, hein? Brincadeira isso. Ele tá muito triste, né? Bom, em todo caso ele foi para Viena, né? Melhor do que ir para Poços de Caldas. Não sei, eu gosto de Poços de Caldas, hein? Ponte dos Amores e tal, né? Mas ele foi para Viena. Muito bom. E você está aqui na Ecos Radio Web. 8 horas 15 minutos em São Paulo. Temperatura já subiu um pouquinho, já temos 14 graus. Já pode tirar o cachecol, mas continue com as luvas. E vamos de música. Carla Bruni. Qualquer um mande aqui na Ecos. Bom dia pra você, você está no Manhã Ecos. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?

can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. Damien Rice, the Blower's Daughter. Carla Bruni. Welcome, Madrid, aqui na Ecos Radio Web, diretamente de São Paulo, Brasil, 8 horas e 22 minutos aqui, né? E a temperatura já subiu um pouquinho, tá? É, já temos aqui uma temperatura de 14 graus. Não ajuda muito, mas resolve, essa que é a verdade, né? E o negócio é o seguinte, eu tinha falado para você a respeito daquele problema, né, das locadoras brigando com as salas de cinema, e tá aqui no jornal a história toda, né? Os donos de cinema querem colocar um freio no lançamento de DVDs no Brasil. Eles pretendem obrigar os distribuidores de filmes a respeitar um intervalo de tempo mínimo entre a estreia dos títulos nas salas e nas locadoras. Esse intervalo, na verdade, sempre existiu, informalmente, é claro. Ele é chamado de janela no jargão da indústria cinematográfica. O problema do ponto de vista dos exibidores é que as janelas encurtaram nos últimos anos e as locadoras passaram a fazer concorrência com salas de cinema. Se um espectador tinha de esperar pelo menos 6 meses para ver um DVD, um filme que perdeu nos cinemas, hoje a demora habitual é de 4 meses. É, o que acontece é o seguinte, aí tem dois lados nessa história, né? De um lado, as salas de cinema, né? Do outro lado, as locadoras. É difícil equilibrar a coisa, por quê? Porque sai o lançamento, vai, o cara põe lá no cinema. Aí você perdeu o filme, você tem que esperar de 4 a 6 meses para ver ele numa locadora. Se a locadora demora muito para colocar esse título, né, na sua prateleira para você alugar, ela também está sendo sacrificada, né? Também tá, porque o pessoal vai perdendo interesse. Ah, já saiu o filme e tal. Não tem disso. Tem muito disso, né? O cidadão chega na locadora e fala, já saiu o filme e tal. Aí o cara fala, não, ainda não. Aí tá no cinema já não tá mais, né? Você não consegue mais assistir. Aí você fica esperando, aí se você é insistente, você vira e mexe, tá indo lá na locadora e você pergunta, já saiu o filme e tal? Aí o cara fala, não, ainda não, não saiu ainda. Então, quer dizer, tem dois lados nessa história, né? O lado das locadoras, que acabam se prejudicando se essa janela for muito extensa, né? E tem o lado das salas de cinema também. Às vezes o filme está dando uma boa bilheteria para eles e a locadora vai e lança, né? E daí o cara prefere assistir o filme no conforto da sua casa, no conforto do seu lar, né? Junto aos seus familiares, comendo pipoca, não é mesmo? Então tem isso também. Mas eu acredito que eles vão chegar a um consenso nessa história toda, né? Uma sugestão seria a seguinte: o filme não deu aquela bilheteria esperada, dá, libera para locadora, né? Mas aí também entra um outro ponto, né, que a gente aqui não mencionou, que são as TVs pagas. Você assina uma TV a cabo e os filmes que eles exibem quase sempre são repetidos, né? Geralmente são repetidos. São filmes que você já viu na locadora ou viu no cinema, e eles passam 6 meses depois como inéditos, ou 8 meses depois como filmes inéditos, né? Em primeira mão, aquela coisa toda, né? Então tem. É muito complexo o assunto, hein? Muito complexo. Eu aqui não vou dar versão nenhuma nesse negócio aqui, porque é muito complexo isso aqui, né? Muito complexo mesmo. E você viu a CPI ontem? Aquilo sim é que é filme, né? Me lembrou um filme do Jack Nicholson, Um Estranho no Ninho. O cara não falava nada com nada, porque o cara era presidiário antes, e ele conseguiu cumprir a pena dele, alegando que ele tinha problemas psicológicos. Ele foi para um sanatório e ele apronta mil e um. É um filme antigo, né? Apronta mil e um no sanatório. Parecia o senhor depoente ontem, né? O senhor Silvio Pereira. Lá na CPI. Seu Silvio Pereira. Pois não. O senhor deu aquela entrevista para o jornal Globo? Que Globo? Globo Ocular? Não, não é Globo Ocular. Eu estou falando do jornal O Globo. O Globo Terrestre? Não, não é o Globo Terrestre. O jornal, senhor. Jornal O Globo. Globo? Não, não conheço. Ah, não, peraí. Ah, eu lembro. Eu assisto. Seu Silvio Pereira, tá difícil aqui a coisa. Alguém tem uma pergunta pro seu Silvio? Com licença, gostaria de fazer uma pergunta ao Silvio Pereira. Silvio Pereira, você recebia dinheiro de empresas? Quem? O senhor. Não entendi. O senhor recebia dinheiro de empresas? Não, eu nunca fui na represa. Quer dizer, foi um negócio totalmente vago, que não levou a nada e não vai levar também. E se você acredita que algo irá acontecer, tem alguém aqui que quer falar com você. Por gentileza. Oh, oh, oh, você tem se comportado, menininho? Você acredita? Hein? Se você acredita que isso vai ter um fim satisfatório, ele está aqui querendo falar com você agora. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Viu? Então, quer dizer, isso é balela. Agora já estão querendo formalizar outra CPI para analisar a CPI da CPI. Ah, meu, isso não vai dar em nada, viu? Não vai dar em nada. Se você acredita nisso tudo, converse com um bom velhinho que ele te explica, tá? O que vai acontecer depois? Não vai acontecer nada. Não vai dar nada. Né? Já era. Né? E a novela da Destruidíssima, né? Continua. Continua. A gente pensou que tivesse acabado com o leilão que vão fazer, dividir a Varig em duas empresas. Na realidade, o banco, o BNDES, né, vai dar 163 milhões para quem ficar com a Varig. Vai financiar isso. Quer dizer, tudo com dinheiro público. É uma festa. É uma festa. Tudo com dinheiro público. É, dá 160 para um. Ajuda outro banco do lado de lá, dá mais 200. E por aí vai. É uma festa, né? Agora, essa denúncia é muito séria do Banco Opportunity, né? Que o PT perseguia o Banco Opportunity porque ele não dava caixinha para o PT. Que maldade! Todo mundo resolveu pegar agora a estrela do PT e fazer estrela cadente. Eu não sou do PT, não. Mas eu acho que dá licença que aquele partido seja tão ruim assim, né? Ele lembra a história do João e Maria? Não lembra? Que a bruxa chegava lá e falava assim: deixa eu ver seu dedinho, você já tá gordinho. Ainda não tá gordinho, toma comida. Né? Dá licença. Mais denúncia, denúncia, denúncias. denúncias não vão levar a nada. Você sabe muito bem disso, você, meu amigo, que está conectado aí na Ecos. Você sabe que isso não vai dar em nada. Mesmo porque essas denúncias acabam no Congresso agora, em junho, e começam na televisão. Tanto é que o presidente da República, nesse novo projeto eleitoral, ele já vetou, um dos vetos dele foi que era proibida a exibição de cenas externas. Você vê que a propaganda eleitoral ia ficar muito chata, mas proibida as cenas externas, né? Agora o presidente vetou isso. Falou, não, as pessoas têm direito à expressão, não sei o quê. Não é bem isso. É que os caras, né, na realidade, estão dando tapa num monte de coisa para inaugurar. Até banheiro público eles estão inaugurando. Estamos aqui no banheiro público da rodoviária, na presença do excelentíssimo senhor governador do estado, que irá cortar a fita. Aí o cara chega lá, corta a fita. Dê a descarga, governador. O cara fala, nossa, que inauguração bonita, inaugurou um banheiro. E aí quando chega na campanha eleitoral, no rádio, na TV, vai aparecer geralmente aqueles locutores contratados pelos partidos, né? O nosso partido foi o que mais fez. De 15 banheiros, 40 são nossos. É porque ele não conta com os outros, fica tudo no bolso. 40 são nossos. Acompanhe agora a inauguração do banheiro da rodoviária do Imirim, com a presença do excelentíssimo senhor governador do estado, que dá-lhe descarga, né? Então, quer dizer, a gente sabe como as coisas funcionam. Por isso você, que é uma pessoa inteligente, né? É inteligente porque está conectado aqui na Ecos. Começa por aí. Aqui não é vitrolão, aqui a gente tem opinião. A gente aqui não fica tocando música. Vamos tocar um monte de música e não vamos falar nada. Não. Aqui a gente fala, né? Aqui a gente não é nem daquele partido, nem daquele outro, nem daquele candidato, nem daquele outro lá. Nós somos independentes. Não tem rabo preso com ninguém, né? Então, o que que acontece? Esses partidos políticos agora, eles vão botar aquele monte de imagens bonitas, né? Pavimentado mais de 4.600 quilômetros de rodovia. Aí você vai lá pegar a rodovia, né? Teu carro fica num buraco, no outro, num buraco, não tem placa, tem sinalização, o mato já comeu tudo, né? Quando não tem uns imbecis, tem bastante disso, viu, amigo? É verdade. O cara para na estrada para dar tiro em placa de trânsito. Eu não sei se é vontade de matar a sogra, né? Ele olha a placa e fala, fazer de conta que é minha sogra. Pá, pá, pá, pá. Tem muito disso, o cara destrói a sinalização também. Mas essa história nojenta que eles vão mostrar pra gente, de inaugurações, de coisas que eles fizeram, que sinceramente, né, eu acho que ninguém acredita mais, né? Não sei, eu não acredito. Pode ser que você acredite. Tá, que eles fizeram algumas coisas boas nesse país. Fizeram. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor é excelente. A oportunidade de você poder reclamar no Banco Central contra uma instituição financeira como o ABN, que pra mim, tô na tampa com os caras aqui, é séria coisa, né? Agora, pegar, encher o saco com esses negócios aí de eu fiz, não fez porcaria nenhuma, não fez nada mais que sua obrigação. Foi pra isso que você foi eleito. Tá, pra começar a conversa. E o Tribunal de Contas da União já está analisando a operação tapa-buracos, né? Que não é verdade, né? Que tapa-buraco. Dá um tapa no buraco. Aí eles jogam aquela farinha em cima, fecham ali e por aí vai. Falar nisso aí, operação tapa-buraco, tem música pra operação tapa-buraco, pra carro, essas coisas? Tem aí? Tem? Ah, então vamos rolar. Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha, separada do marido e tá morando sozinha. Além dela ser bonita, é um poço de bondade. Vendo meu carro na chuva, ofereceu sua garagem. Ela disse: ninguém usa desde que ele me deixou. Dentro da minha garagem, teia de aranha juntou. Põe seu carro aqui dentro, se não vai enferrujar. A garagem é usada, mas seu carro vai gostar. É, meu amigo, tira o carro, põe o carro na hora que você quiser. Na realidade, deixa ele guardado, porque quando não é o gás, é o álcool. Quando não é o álcool, é a gasolina. E quando não é a gasolina e o álcool e o gás, sabe o que que é? São as estradas. Um país tão grande, que depende tanto das rodovias para o escoamento de sua produção. Mas depende das rodovias. Nós aqui não temos uma malha ferroviária que leva daqui para lá, ou uma malha, não é nem malha, é área fluvial lá, vai, uma parte fluvial, vai de barquinho, vai, entendeu? Mas, né? Então a gente depende das estradas. As estradas nossas são caóticas, são terríveis, muito terríveis. A bondade da vizinha é coisa de outro mundo. Quando não usa da frente, usa a garagem do fundo. Aliás, a garagem do fundo é que está sendo mais utilizada. Bom, são 8 horas e 37 minutos em São Paulo, 14 graus. E se você quiser entrar em contato com a gente, né? Ah, vamos dizer, você não tem nada para fazer aí, tá? Saco cheio. Pô, esse programa tem uma porcaria. Cara, vai dormir. Aproveita às 8 da manhã, acorda às 10. Não fala nada, só toca música e tal. Escreve aqui pra gente. Estúdio ecosradio@hotmail.com. Você aproveita e vai interagir com a gente. Né? Eu não sou juiz de futebol, por isso não xinguem a minha mãe. Né? Falar em futebol ontem, o que que foi, hein? O que aconteceu, hein? O que que ocorreu ontem, hein, com o campeão mundial? Hã? Que coisa feia. Afinal de contas, aquilo ali era um jogo de futebol ou uma luta de boxe? Não sabia nego no chão, pô? Era ele, né? O que que passou lá, hein? Senhor, sabe, o que passou é que nós estávamos jogando e São Paulo queria não cagar a palo. Isso que nos passou. E, então, o que hicimos? Começamos a pelear. Sim, mas não era um jogo de futebol? Sim, por supuesto, é um partido de futebol. Pero la cancha es muy chiquita, entonces tenemos que esperar. ¡Eh, jugar la pelota! ¡Dale, dale! Y dale porrada, meu. Qué cosa fea ontem. Campeón mundial. Yo tengo un hermano que él tinha cabelo antes de torcer para São Paulo. Agora ele já está ficando careca. Yo, pelo menos, sou corintiano. O corintiano tem uma vantagem nessa história, hein? Sabe qual é a vantagem do corintiano? Você pode assistir a partida de todos os times, o teu nunca vai estar lá, né? É bom isso? Pensa nisso. Se você não tem nenhum time ainda, seja corintiano. Simply Red, Perfect Love, aqui na Ecos. Bom dia. Your perfect love. Okay, I'm crazy, but maybe oh. Quiero venirte, quisiera olvidarte, quiero besarte, quiero olvidarte. But that is what a sight in the morning screaming. Believing it could be so right, 'cause you know that you're mine, baby. Yes, you are. Still you're in. Constantly. Your perfect love. Your perfect love. Are you giving me, baby? Your perfect love. Your perfect love. Your perfect love. Your perfect love. I'm missing you, baby. Through the day and the night, dreaming of Simply Red, aqui na Echoes Radio Waves. É, Waves. Simply Red, Perfect Love, aqui na Echoes Radio Waves, diretamente de São Paulo, Brasil. Temperatura em São Paulo, 14 graus, são 8 horas e 42 minutos. Esse outono, né? Imagina quando chegar o inverno. Aí sim que a gente vai ver. Pensando nesse inverno que tá pra chegar aí. Tá, são 8h42, 14 graus. O inverno chega a 10. Acho que vai ser bem frio esse ano, hein? Bem frio mesmo esse ano aqui. É, fazer o que, né? Só não tem. Eu tenho neve, né? Em São Joaquim. Então, uma outra notícia aqui muito interessante, hein? Aqui em São Paulo nós temos um prefeito. Eu descobri há pouco tempo que o nome dele era Gilberto Kassab, que é do PFL. Não sabia. Eu vi saindo o Serra, mas eu não sabia que tinha sumido. Sumiu esse? Quem é? O que ele era? Ah, ele era vice. Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Eu acho que as pessoas, ao invés de, os candidatos, ao invés de se preocuparem em ser prefeito, presidente, essas coisas, deveriam começar a se preocupar em ser vice, porque vice é o que está mais, né, que assume mais. E nós temos um prefeito aqui em São Paulo, chamado Gilberto Kassab. E está no jornal Folha de São Paulo hoje, no Caderno Cotidiano, uma notícia aqui, que o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PFL, encaminhará a Câmara Municipal. Aliás, não encaminhar para nada aqui. Câmara Municipal. Tem também, né? Ah, existe aqui? Ah, tá. Um projeto de lei para combater a poluição visual, que, se for aprovado pelos vereadores, proibirá a utilização de outdoors e outros tipos de anúncios publicitários nas ruas e em imóveis da cidade. Fazem parte do material proibido faixas, anúncios luminosos, backlight, frontlight, cartazes perpendiculares à fachada do estabelecimento, propaganda em pena cega. Como é que chama aqui? Propaganda em pena cega. O que é isso? Ah, na fachada de prédios. Telões eletrônicos de alta resolução, eles parecem televisores gigantes. E propaganda em bicicletas, carros e trailers. Quem vai fiscalizar, hein? O projeto de lei disciplina até mesmo o interior de estabelecimentos comerciais quando há vitrines que permitem a visualização pelo lado de fora. Neste caso, a proibição atingiria cartazes com anúncios de liquidações. O projeto não é apenas restritivo, prevê, por outro lado, que a prefeitura faça licitação por concessão para empresas particulares instalem anúncios em mobiliário urbano, como totens, parada de ônibus, sanitários públicos, bancas de jornal, lixeiras, relógios, entre outros. Sabe o que significa? Realmente, há uma poluição visual muito grande aqui na cidade de São Paulo. Você vai andando pela rua, você vê de cartaz, de faixas, né? Não aquelas, né? Agradeço o Santo Expedito pela graça alcançada. Não, outras, né? Que grande liquidação, escapamento do Toninho, sei lá o quê. Realmente isso aí polui, fica muito feio e tal. Ele quer tirar esse tipo de coisa. Eu acho que nada mais justo para deixar a cidade mais bonita, né? Que seja regulamentado realmente isso daí. O problema todo é o seguinte: primeiro, fiscalização. Quem vai fiscalizar isso, hein? Segundo lugar, ele quer tirar, mas por outro lado quer colocar. Então o que acontece? A garagem da vizinha que eu toquei agora há pouco. Ele quer tirar, mas por outro lado quer colocar. Ele quer colocar nos pontos de ônibus, nos totens. Os totens são aqueles monumentos à beleza que nós temos na Avenida Paulista, por exemplo, tem inúmeros totens. Ele quer colocar comerciais ali, né? Dá licença, né? Se é pra limpar, é pra limpar, né, meu amigo? É... Como é que é o nome do prefeito de São Paulo? Gilberto. Doutor Gilberto Kassab. Se é pra limpar, é pra limpar. Aí não vale também ficar colocando em paradas de ônibus, totens e seja lá o que for, tá? Se é pra limpar, é para limpar mesmo, tá? Tem muita coisa feia. Aliás, tá uma moda agora aqui, eu não sei se é onde você mora aí também acontece isso, mas tem uma moda muito ridícula, né? Eu acho, particularmente eu acho de muito mau gosto. Os caras pegam impressora, imprimem 500 papeizinhos daqueles colantes, né? E colocam nos telefones públicos. Gata morena, atendo a domicílio, não sei o que, telefone tal. Fulana de tal. Faço tudo, não sei o que, telefone tal. Tá meio porcalhado. Os telefones públicos aqui de São Paulo, os orelhões, né? Estão emporcalhados isso daí. Estão emporcalhados desses papeizinhos grudados. Uma coisa tão feia, né? E ao mesmo tempo ridícula, né? O que a gente pode fazer? Tá bom, isso daí não é o poder público. Aí seria, no caso, o Super 15, né? Que deveria dar uma voadinha por esses telefones aí. Dar uma limpada, né? Eu sei que eles têm feito esse trabalho. Têm tirado muitos desses papeizinhos. Recuperado muitos orelhões. Mas parece que eles não estão vencendo, né? Então você que quer fazer o seu marketing, não utilize o telefone público para isso, meu amigo. Peraí, né? Fica muito feio para a cidade isso aí, tá? Muito feio. É cheio de papelzinho, alguns até coloridos. É verde, azul, azul com verde, amarelo, até amarelo eu já vi. Não dá nem para você ler o que está escrito. Tudo grudado no telefone, no... por dentro do orelhão, isso é muito feio, muito horroroso. E ali os oferecendo os mais diversos serviços, né? Que essas pessoas que colam um papelzinho prestam, né? Ou não prestam, não sei. E a coitada do Lula, hein? Não foi convidado pra festa. Bom, tudo bem. Quem é? Chapolin Colorado não quer levar ele, né? Aliás, o Hugo Chaves, aquele rico, ele aparece rindo nas fotos, uma coisa tão contagiante. Não sei do que, acho que não sei do que ele ri tanto, mas que ele ri, tá certo. Bom, são 8 horas e 50 minutos em São Paulo, Brasil. Temperatura em São Paulo 14 graus. O nosso e-mail, estudioecosradio@hotmail.com. Caetano Veloso, Luz do Sol. Ai, como falta luz do sol aqui, hein? Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego para o rio, rio para o mar. Reza a correnteza, roça, beira, doura, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Vinda por vir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Reza, reza o rio. tristeza, roça à beira, doura areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força. Caetano Veloso, Luz do Sol, aqui na Ecos Radio Web. Agora são 8 horas e 53 minutos. Muito bem. E já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Somebody help me. Alguém me ajude, viu? Me ajude a entender uma coisa. A última notícia de hoje é a seguinte, que eu separei aqui para você no jornal. A Secretaria de Educação do Paraná depende só do sinal verde do MEC, que é o Ministério da Educação, para iniciar turmas de alfabetização de adultos por meio de um método cubano, também aplicado na Venezuela. O modelo sustenta o aprendizado na associação dos números às letras. Dura apenas 7 semanas e o professor é virtual. Aparece apenas no vídeo reproduzido por aparelhos de TV. A intenção do governo do Paraná é testar a tecnologia cubana em 10 turmas de comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano, ainda no segundo semestre deste ano. O estado tem 649 mil analfabetos, ou 9,6% de sua população, de acordo com o censo de 2000. Válido. Todo projeto de alfabetização, de conscientização, é válido neste país. Só espero que esse professor virtual não tenha barba, chapéuzinho verde e apareça com charuto dizendo: senhores alunos, muito buenas tardes. Nós temos que tomar isso, que tomar. E o cara não vai entender. Jogas. Aliás, deveriam colocar como professor virtual o Teves, que aí ninguém entender mais nada mesmo, hein? Eu, hein? Bom, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa Maniacos. Desta quinta-feira, 11 de maio de 2006. Diretamente de seus estúdios aqui em São Paulo, Brasil, estúdio A. Tanto faz se é o A, se é o B ou é o C. Para você, né, meu amigo, você está aí desse lado aí, é importante que a gente esteja aqui do outro lado. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, pelo carinho da atenção. Lembrando a você que esse programa é reprisado à noite, tá? Se você perdeu, poderá ouvi-lo à noite. Se você não gostou, tá aí um bom motivo para descansar mais cedo. Amanhã estarei de volta a partir das 8 da manhã aqui na Ecos Radio Web com mais um Manhã Ecos. Que você tenha uma excelente quinta-feira de muita paz, alegria, saúde e realizações em todos os campos da sua vida. Tá certo? Para terminar, nossa singela homenagem a todos aqueles que pegam ônibus nas grandes capitais. Esses ônibus confortáveis, limpos, maravilhosos, né? Ônibus para o cara ir trabalhar, aquela beleza que você acena para o motorista assim, né? Para ele parar, ele passa do outro lado, como fazem os ônibus da aviação da Nube Azul, que você depende dele, você está frito, que você acena, o cara, o bicho vai embora, né? Amanhã estaremos de volta, muito obrigado, e vocês ficam agora com a nossa homenagem aos ônibus virguloides. Bagulho no bomba. Tchau. Eco. Radio web. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou. Falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. E aí?